aqui. No meu Brasil eu aprendi a ler. No meu Brasil que eu cresci. No meu Brasil eu quero morrer. No meu Brasil que eu nasci. No meu Brasil eu aprendi a ler. No meu Brasil que eu cresci. No meu Brasil eu quero morrer. Brasil, aonde tem muitas igrejas, onde todo mundo veja e todos são batizados. Tem samba, tem mulher, tem carimbó, carnaval, brega e forró, cada vez melhor. Tem samba, tem mulher, tem carimbó, carnaval, brega e forró, cada vez melhor. No meu Brasil que eu nasci, no meu Brasil eu aprendi a ler. No meu Brasil que eu cresci, no meu Brasil eu quero morrer. Brasil, aonde tem muitas igrejas, onde todo mundo veja e todos são batizados. Tem samba, tem mulher, tem carimbó, carnaval, brega e forró, cada vez melhor. Tem samba, tem mulher, tem carimbó, carnaval, brega e forró, cada vez melhor.